09, autorizado sinal ILS, informe contestabilizado. 2000 pés, 109, informará estabilizado no ILS, do Rio 5. DC a 1000, Lima Quilobravo. Autorizado, desce até 1000 pés na proa da rotatória para fazer Lima Quilobravo, chame torre em 198, decimal 95. Quilobravo. Controle, confirmou o chame a 6013, autorizado Romeu, Fox 018. Afirmativo. Show, chame a 6013. 19. Reporte posição CEASA para efetuar 360, posição CEASA, antiga rotatória. Está na CEASA aqui, só vai reduzir a velocidade, efetou 360? Efetou 360 curto, em reporte interceptando a final do 17 Macro Bravo. Tráfego número 1 já passando o marcador externo, reporte 318 da Avianca. Para você, vai reduzir, efetou 360. Comparação com esse tráfego de Macro Bravo? Aquilo bravo, passou um 360 pela esquerda, reporte interceptando a final do 17. Tá vendo, sua pergunta era outra só. Obrigado. No bloqueio do Índia Serra, 6224 da Uchanel. Baixou e travou. Uchanel 6224, forma o tráfego à esquerda. É um Cessna 402, aproximadamente afastado 4 milhas da cabeceira 17. Respeitando 360, mantendo 1500 pés. Não vai interferir na aproximação. O vento 1,50 graus com 0,8 nós, altímetro no 0, no 9, pista úmida, tem pouso autorizado na 1,0. Livre pouso, 6224. 1,0. A de noite não, 7 livre. Go ahead for American 220. Maintain position. Okay, maintain position. Oceana 6313 autorizado, posto 08, chame táxi. 4980 Protax, POB de 974 horas e 10, Maceió. Autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 9019. Autorizado Índia quando pronto, 1895, estado 99, 490, boa noite. Polo 246, autorizado ingresso via Juliette, portão 02. Juliette 02, 1246. 170, desfazia para 2000 pés, ajuste na 019, autorizado sinal ILS, plano coisa estabilizada. Juliette 19, autorizado ILS, portão coisa estabilizada, 970. Autorização para pouso no 09, viu? Passa aqui. 972, o vento 160 graus com 0,5 nós, pista úmida, tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pista 10, compasso aqui. Chamante da taxa Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6224. Aqui aposto, prossiga via Papá, Delta 5, e frequência, boa noite, Lima Quebral. Salvo do ground, American 230. Maintaining position, America 230. Maintaining position. Oi, boa noite, azul 4980, ponto espera pronto, visual coronel para sinal. Norte azul 4980, serve na passagem do tráfego na Porto, com Boeing 767 da Rio. Após ali, mantém cabeceira 1-0. Após o Rio, a linha aí mantém 4980. Voador Boatan, 3305, informação alfa. Ao 3305, Alfa, confere, autorizado Salvador para Serra Bravo Romeu Foxtrot, via rota do plano de voo, nível autorizado 330, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Aru, transponder 5106, controle Salvador, Pérola 20.8. É, autorizado nível 330 para Recife, decolada 10, curva esquerda, da Pulca, Jamo, Aru. 5106, transponder 1208, controle OTAN 3305. São 3305, curva esquerda no perfil da saída Pulca, chame para 11 na posição 05, fechamento correto. Chame 62430, ingresso 3 Juliette, posição 06. Chame 6224, copiou a torre. A torre negativo. Negativo, solo. Não, copiou não. Autorizado ingresso Juliette, portão 03. Juliette pro 03, obrigado, 6224. Pro 980, vento 150 graus com 05 nós, autorizado decolagem, pistão no 0. Decolagem autorizada no 0, sou 4980. Ajuste 9019, chegada bom. Fala, Rio 5972. Rio 5972, autorizar táxi via Alfa, Rio Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador, remota prevista 07. 407, Alfa Kilo, Pátio 3. 907. Alfa 4980, decola 02, controle 120, decima 8, bom ver, boa noite. 208, obrigado, boa noite, senhor. Até a próxima, 4980. Controle Salvador, 4980, passando meu pé. 4980, boa noite, contato radar, sua para nível de voo 350, saída PUCA. 350 na PUCA, 4980. O 1888, confirma para o controle de tensões de pouso na pista 17. Negativo, pista Obrigado, mantenha a chegada, bom 988. Zona 78, a sua identificação, chega da Mari, dessa via para nível de voo 050. Mari, nível 050, Zona 78. Do report on finish gate 1 month. To 30 ground. Go ahead. Departure will finish to gate 1-1. Okay, we'll continue to gate 1-1, American 230. Departure na 6313, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 50 graus com 08 nós. Alinhamento, autorizado a alinhar e decolar, deu 90, 6393. Bola 970, complete aproximação, chame torre em 118, decimal 900. Autorizaria para o distância do carro 3178? Casa 3178. Confirme. Tenha a chegada da 3178. Ah, só para não entender a chegada da 3178. Boa noite, voo no 970 final. 970, reporte passando marcador externo, controle checado, altímetro no 019. Tempo atrás no externo, no 970. No 888, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo 2209, boa noite, perfeito. Controle instalador, boa noite, voo 970, informação alta, 420 para 0. 1170, sem identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 080. Da Mari, desce para o 080, 1170. Controle, puxa, né, 6393, perfil da Dayon. Saner 6313, contato radar, sua via para nível 360, saída da Eva. Após 2000 pés no período da Prod Leda? Após 2000 pés no autorizado. Após 2000 pés no período da Prod Leda. Azul 4980, chame Recife em 12085, alterna 125 decimal 45. Azul 4980, controle. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite. Passou 4959 e prossiga. Oi. O Azul 4959, confirme o nível solicitado. A informação está muito baixa. Faça um check errado, por gentileza. 160. Gente, 160. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Índia Lima. Derrota do plano de voo. Decola da pistola 0. Curva direita. Saída coral. Acione 0271 no transponder. Controle Salvador, PL 120, decimal 80. Autorizado 60, decolando da 90, coral. Azul 4959, cotejamento correto, no parte 3, chame pronto. Topo 2 ground. Azul 5101. Guarulhos, só leva 360, have to be called for registration. Azul 5001, Pierre Salvo, Serra Bravo, Golf Romeo, via Pizzu 10 until Taubaté, after flight plan rules, flight level 360, take off 10, right turn, dial, departure, motiva, transition. Cox 5110, Salvador, departure 120, decimal 8. After takeoff, first turn to the right, dial departure, Motiva, transition. Walk 5110 and the pitch up until we want to do the call. It's 5-0-0. Azul 5001, read back on right, the pass for the setup and push gate 09. Here we report, this is 5-0-0. Olá, Salvador, boa noite, 970, liga na porta. Polo 970, autoriza ataque Alfa Juliette, portão 07. Alfa e Juliette 07, portão 970. Sou 11170, reautorizado descida até nível de voo 050. Autorizado descida ao 050, 1170. Pode voar, Duna? É o número 3 para aproximação, gol 11170, mantenha a chegada. Autorizado 1178, autorizado descida até 2000 pés. Autorizado sinal ILS, carro estabilizado. 2000, reporte estabilizado, tá 3178. Salvador Ground, American 230, start to gate 11, you have a good evening. Roger, American 230. Bom, 1888, declaração para sequenciamento, proa 220, limite ao localizador, aguardando o vetor para interceptar. Alfa 4, 2, 2, 0, aguardando pessoa. Boa noite, 2, 2. Xener 6313, já me resiste, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 251-3395-393. Azul 5001. Just to confirm, after Dael, we'll fly direct Motiva position. Dael, Leda, Motiva. Motiva transition. Correct, Dael, Leda, after Leda, Motiva. Thank you. Salvador 6224, informação alfa, uma boa. Oceana 6224, informação alfa, confere. Vai no nível 190. Afirma, aceita 190. Cliente autorizado, Salvador para Serra Bravo, Alfa Romeo, e rota do plano de voo, nível 190 autorizado. Decola da pistola 0, curva esquerda, perto da saída Conde, acione 0260 no transponder, controle Salvador, apere no 20 decimal 80. 90 ao nível, pista é a 10, primeira curva à esquerda. Via Golf 677 12085, eu só não copiei a saída. Saída Conde e controle no 208 e 0260 no transponder. Saída Conde 208 e 0260. Potenciamento correto, a posição 03 está me pronto. Vai acusar. Volta 3305, puxa bem acionamento no 5. 96305 no 05 motorizado sanitário. Para a Paraná, 3305. Vamos, 09973. Caixa do Globo 93. Autorização Alfa, confere. Autorizado Salvador para Serra Bravo. Charlie Foxtrot, via Fezoluna 0 por base, via Fezoluna 6, conforme a rota do plano de voo. E autorizado 360. Devolve a pistola 0, curva direita. Segue da El. Leda Motiva, transponder 5107, controle Salvador, opere no 20 decimal 8. Federal solicita água. Elefa, não opera em nada, ok? Gente, Federal 9973, será coordenado com o controle Salvador. Salvador, boa noite, Otá 32978, sinal de 4 milhas. 3, autorizado sair da boa, transição elefa com curva direita. 0 de graça, sim. Reduzindo, boa noite, 88. Otá 32978. Nível 360, pista 10, curva direita, árvore, elefa. 5107-120.8, Federal 9973. Federal 9973, cotejamento correto, chame pronto no Paz 3. Semana, obrigado. Estabilizar uma pista vista 1888. Bom, no 888, complete aproximação, chame torre 1895. Torre 1895, bom, no 1888. O 1170, autorizado sinal IMS, descida para 2000 pés, ajuste na 099, em Flame quando estabilizar. 2019 em Porto Alegre estabilizado, 1170. Bono 888, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 019. Guardando pista livre, 1019, 88. Solo 78, solo 19, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 121, decimal 9, boa noite, tá 3178. Boa noite, boa noite. Altímetro 1019. Livre pouso, pista 90, 1019, ajuste, voo no 888. Salvador, muito boa noite. Azul 2774, ciente da alfa, autorização Porto Seguro, por favor. Azul 2774, confirme o nível solicitado. 160. Já Salvador para Serra, Bravo para a Serra, derrota do plano de voo, levada que está no zero, curva direita, saída coral, transfundo 0263, controle Salvador, pede no 20, decimal 8. Decoladão no zero, perfil da saída coral, transponder 0263, controle 1208, azul 2774. 3 a minha correta, chame pronto no parte 3, azul 2774. Chamada pronto no parte 3, o azul 2774. Confirme que chamou o SAM? 3178, autorizado ingresso Juliette, portão 08, observando o tráfego da companhia terminando o curso 05. Tráfego da companhia, portão 3305 para o táxi. Está com 1954, 1330, alterna São Gonçalo. Zero, chame torre em 118, decimal 95. 1895, onde está tendo? Altímetro no 019. 019, via Índia, após a aeronave da companhia, 1895, lá, 3305. Paulo 1882, migrou na moto na B. 1888, autorizado a via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 1882. Salve Salvador, o azul 4959, para o puxo da terceira na mesma parte 3. Azul 4959, autorizado, puxo acionamento no pátio 3, chame táxi. Chamaré pro táxi, azul 4959. Solo azul, é a azul. Order ground azul 5001, é ready to push and start up. Azul 5001, maintain position. In position azul 5001. 7-0. ground Azul 5001, we have a delay for push startup. 5 minutes. Okay, 5 minutes, 5001. Rio 5974, boa noite. Rio 5974, boa noite, informação em curso Alfa. Copio nível 340 para Guarulhos. Afirmativo. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeo, Pio Pesoluma 0, Taubaté. Nível de voo autorizado 340, decola da pistola 0, curva direita, saída da Euleda Mótima. Transponder 5121 no controle em Salvador, PL 120298. 340 para Guarulhos, pela aerolínea do Espaço do Sul, Taubaté, decola da pista 10, com a saída da Euleda. Bem? Ótima, 5121, 1208 ao controle. Rio 5974, cotejamento correto, Pesoluma 10 a rota, aerovia, chame pronto no quadro 3. Chamará pronto. Para o táxi, o Azul 4959, com 68 a bordo, com 3 horas e 30, alternando a Aracaju. Autorizar o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajustei o centímetro na 09. 7, via parte 3, vai. ONU, a ponte espera vai chamar a torre, em 189, azul 4959. Paulo, 09973. Prossiga. Solicita modificação de subida para Arbor, bloco, que a nossa aerovia mudou hoje, nós temos por bloco. Arbor, transição bloco. Positivo. Será coordenado. Obrigado. Paulo Salvador, boa noite, eu vou no 170, a Libra na porta. O 1170, boa noite, autorizado táxi Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa vai reportando da Juliette, 1170. Vento 120 graus, 108 nós, autorizado a decolagem, pistão 0. Vai descer agora, tá, 3305. Vai descer lá. 9973, solo voltando. Na escuta. Negativa autorização do controle, permanece saída da rabota, só leva. Suficiente, agora leva. Azul 2774, pronto para posicionamento no pátio 3. Azul 2774, autorizado no pátio 3, chame táxi. Chama lá táxi, Azul 2774. 1170, autorizado ingresso via Juliette, portão 06. Autorizado via Juliette, do 06, 1170. Decolagem 28, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite, bom serviço. Controle de Salvador, muito boa noite, este é o Dan. 3305 decolado na sua escuta. 3305, contato radar, sua parte do 330, saída PUCA. Para o 330, saída PUCA. Deve funcionar a 2. E o 5974 aguarde para puxa. Para pushback, o Chanel 6224, está no número 3. Número 2, aguarde, Chanel 6224. Salvador Ground Azul 5001, we're ready for taxi. We have 114 people on board. If they don't fit, it's the alternate and have 5 hours of control. Zulu 5001, a publicidade infantil Holding Point, via Meneito, India Holding Point, contact tower, 118.95, QNH 1019. Taxi, Meneito, India to Holding Point, 118. 10, at Holding Point, we call 118. This one, tower, Zulu 5001. Decolos 30, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 308, boa, azul 4959, boa noite, senhor. Azul 2774, está pronto para ataque, com POD de 63, 4 horas de autonomia, alterna Vitória. Três ataques até o ponto de espera, segue a retaguarda do Embraer da companhia. Via Pátio 1 no Índia, quando lá torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 09. Retaguarda da aeronave da companhia, Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chamará o 2774 1189. 4959. Cotejado 11895, graça 2774. E o 5974, após a passagem do ATR da Azul, a calda autorizado puxa no passe 3, chame táxi. Ok, após a passagem, iniciaremos e chamaremos táxi. Após a passagem do ATR da Azul, a cauda autorizada puxa na posição 03, chame táxi. Após a passagem, o tráfego autorizado repara na táxi, 6224, boa noite, obrigado. Tower, Green Azul 5001, approach from the spot runway 10, ready to take off. Azul 5001, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, Azul 5001. Federal 9976, conecte a equipe de solo de forma seu número 2 para táxi no pátio 3, seguindo a retaguarda do Boeing da Rio. Como número 2, seguindo o 727 da Rio, Federal 9973. Em coordenação com a manutenção, Federal. Com a equipe solo. Federal Salvador, bom 1134, boa noite. Bom 1134, pronto, cópia. Informativo intensa alfa, posição número 7. Informação alfa, informação confirma o momento. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Mike Oscar. Biopesa 197, nível de voo 350. É a da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jaguaru. Transponder 5126, controle Salvador, PR120, decimal 8. Oi. Salvador, muito boa noite. 2774 da Azul, próximo ano 0, pronto. 2774, após a rolagem da Embraer da companhia, após ali mantém, cabeceira no 0. Após a rolagem da aeronave da companhia, ele mantém no 0, azul 2774. 05001, cleared for takeoff runway 10, the wind is 100 degrees with 08 knots. Clear takeoff runway 10, 05001. 1-3-4, cotejamento correto, posição 07, chame pronto. Chama pronto. Manda. Então 3305, chame Recife de frequência 1-2085, alterno 25.45. Recife agora 2685, alterna 2545, CEA 3305, uma boa noite. O 5001, né? Boa noite. 35. Call 120.8, control departure, have flight number 9. Call departure 20.0, Azul 500, thank you, have a good day. Zero, zero, one, good evening, aboard, SAL departure. Go 5001, raise a contact, on departure, climb to flight level 360, dial departure. 360, dial departure, go 5001. Azul 4959, controle. Prossiga na escuta. Azul 4959, Iliel já vem em contato com o controle de Salvador, informando que a visibilidade está de 3 mil metros, teto de 810, com chuva leve, névoa úmida, e nesse momento Iliel já encontra-se fechado. Gente, vai falar com a companhia, tá bom? Gente, caso a gente receba alguma outra informação, a gente vai. Muito obrigado, senhor. 5972. Pode, vai. Saco, estacionário 6224. Está com autonomia em 2 horas. IC5, nosso alternado Salvador. E o POB é de 1-0-2. Autorizando táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118.95, ajuste altímetro 1099. 19 pela Índia, ponto de espera da VEX, chama 208.95, boa noite. 5974 para o táxi com 3 horas e 50 de autonomia, 4 a bordo, alterna Galeão. Autorizar táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, controlar a torre 118.95, ajuste de altímetro 1099, segue a retaguarda do R2 Avianca. Seguindo a Avianca, no ponto de espera 1895. Salvador, boa noite, chama 6212. Controle Salvador, 2774, da Azul, muito boa noite, não se escuta. Azul 2774, boa noite, contato radar, para nível de voo 160, saída Coral. 160, perfil da Coral, Azul 2774. 20 graus com 08 nós, altímetro no 0, no 9, tem pouso autorizado, pistão no 0. Certo, cruzando o 6212. Chanel 6224, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6224. Supply module and transition. Negative, mantém departure, Azul 5001. Roger, mantém departure, Azul 5001. Federal 9973 para o TAC, com 2 a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas e 20 de autonomia. Autorizar o TAC até o ponto de espera via parte 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste ao altímetro na 099. 1019, ponto espera 1895, geral. Azul 4959 chamou o controle? Negativo, a gente estava achando até que vocês tinham chamado a gente, mas estamos na sua escuta aí de Léo. 4 ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém, cabeceiro no 0, 62, 64. Alô, Rio, 5972. Rio 5972, coordenado com o controle, saída será da Euleda, Porto Seguro. Aero à direita, salão 21, decimal 9, boa noite. 21, boa. E após, prossegue então via Eu de Vitória. Informo que a rota que temos aqui, eu vou até entrar em contato junto com o centro, porque a rota que nós possuímos aqui é como se eu fosse em RNAVE. Então eu vou ter que entrar em contato junto com o centro para verificar a rota que eles possuem lá. Porque o que o senhor tem aqui seria Bidev e depois qual ponto? Eu disse Vitória. É da Uniforme 50. É que a Uniforme 50 agora não está mais em uso. É, desde ontem. Então eu vou entrar em contato junto ao centro, vou coordenar com o mesmo, e o senhor aguarde, mantém a escuta e aguarde. Então o senhor tem Bidev e eu, e o outro ponto? Vitória. E após Vitória, São Pedro da Aldeia, que é Alfa Delta Alfa. Bem, será coordenado junto ao centro, já que a rota que nós possuímos aqui é a RNAVE. E como a Lope Week 50 não está mais em vigor, então vou entrar em contato com o centro, vou verificar a rota que eles têm lá e já chamo o seu propósito. Matheus, muito obrigado pela informação. E já estamos prontos para o feedback e acionamento. Poderemos acionar enquanto aguardamos o complemento da autorização? O acionamento é critério. Qual acionamento é 6212? 6212, autorizar ataque via Alfa, Kilo 43, remota prevista 5 Lima. Gente, visitar Kilo 5 Lima, Oxa. Escolta azul, gol 9407. 4, decolos 4-2, controle 120, decimal 8, mau boa noite. 08, boa noite, muito obrigado, amigo. Solo Rio, 5972, iniciando o feedback e acionamento no pátio de táxi. Aguarde, Rio 5972. A sua escuta, então. Onde? Caneiro 6224. Azul 4959, controle. 4959, azul 4959, agora ele é, informou que a visibilidade está de 4 mil metros, o teto de 2 mil pés, ainda com chuva leve e névoa úmida. Azul 5, azul 5001. Contact in the center 125.1 if a neighbor 133.95. Recall repeater just 125.1 if a neighbor 339 or 5. Let's do 5001, thank you, have a good day. 0400, decora da piscina 0, com curva direita forte, na subida da El, Leda, Porto Seguro, e a costa prossegue com a rota do plano. Direto Vitória, direto Campos, Alfa Delta Alfa e Victor. Transponder acionado, standby 5112. Informo que antes de Vitória passa pela posição de NER, Delta Índia, Novembro Eco Romeu. Se eu solicitar após ler, coordene com controle para voar direto de NER, mas tem que ser coordenado com ele, porque ele acabou a saída da Euleda Porto Seguro. Ah, tudo aqui. Após Porto Seguro, de NER, Vitória e E o 5972 após o parqueamento do Airbus da Avianca na posição 5 Lima, no pátio 3, autorizado, puxe, chame táxi. Pode ser o pátio solo, após teremos o feedback de chamamento, e o 5972. Gol 9407, pronto, cópia. Eu desvio, gol no 868. Informa, boa noite, 68. Controle, boa noite, viu, 5974. O 5974, contato radar, sua via para nível 340, saída do Dael. Saída do Dael, 340. November 857, a saída da Dael, Leda Irumi. Cona 31 vai acionar, 208 é o controle para o gol 9407. Para o estacionamento no portão 2. Já pronto? Pronto. Autorizado na posição 02, chame táxi, gol 9407. Autorizado, repórter táxi. 4-0-7. Poderia autorizar a proa de Duna para o gol no 868? Autorizado Duna, gol no 868, descida para 2.000 pés, ajuste no 0119. Descendo para 2.000 pés na proa de Duna, 1019, gol no 868. O Shanner 6224, pequeno desvio à esquerda, 040 das milhas. Autorizado desvio. Bom 973, decolos 47, controle 120, decimal 8, bom ver, boa noite. Boa noite. Controle, esteral 9973, boa noite. Esteral 9973, contato radar, vou para nível de voo 360, via saída do Léo. 360, confirma a saída? Saída do Léo. Foi nos passado Arbor Block. Confirme, por favor. Arbor Block, confirme. Afirmo, Arbor Block para interceptar ângulo 10, nova circulação. Foi inicialmente Arbor, federal 9973. Ok, está na Arbor 9973. Confirme a última chamada. Azul 407, boa noite. Azul 4107, acena a identificação Mari, desce para nível 050. Mari 050, 407. Geral 9973, vai cobrir a saída Arbor, após Arbor Elefa. Mantendo Arbor, nossa aerovia, senhora, Amper, Zulu 10, não conecta Elefa. Voa inicialmente Arvo, aguarde a autorização do Centro Recife. Sente, 9973. Azul 4959, controle. Azul 4959, serviço radar encerrado 57 milhas, sudoeste Salvador. Mantenha a certeza no nível de voo 160 e chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Boa noite. Boa noite, 68, autorizado sinal ILS, informe encontro estabilizado. Informe Aranha estabilizado no X-ray, da 10, boa noite, 68. 9407, PLB 92, alterna Guarulhos com 3:40. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, sustituir o altímetro no 019. Até o ponto de espera via Índia, quando lá 1895, 1019, 9407. Controle o espera velocidade 4107. Salvador Azul 4107, quase 200, manter high speed na descida. Autorizado. Bem, direto. Federal 9973, controle. Prossiga. Condições de voar, PROD Motiva. Motiva, tempo sim. Bem, está autorizada a PROD Motiva, da presente Federal 9973. Quando ótima, 9973. Boa noite, Gol 9407, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Além de decolar no 0, Gol 9407. Azul. Prossiga. Ok, a gente vai manter o nível 100, ok? Uma centena. Confirmando, vai manter o nível 100 como final? Afirma, como final. Boa noite, 68, estabilizado. Descida, Sanera 6224. Boa noite, 68, chame torre 1895. 1895, boa noite, 68. Azul 4107, desça via para 2000 pés, ajuste na 09. Descida de 10-09 para 07. Para descida, Sanera 6224. Será 224, mantenha nível 190, aguarde para a descida. Aguarde para a descida. 6224, só para se planejar, pode confirmar a restrição? Excelente, 6224, mantenha o nível 190, estou aguardando autorização de Aracaju para a descida. Sim. E o 5974... Chame Recife, frequência 1251, na alterna 3395. Repetir a frequência, por favor. Ativo. Recife 1251, alterna 1 3395, Rio.